autorizado a pista pelo SED, entendeu? Mano 1 no 0 grau, mano 3 mais. Torre Salvador, boa tarde, 2230, estabilizado, visual, ONU 0. Contrário, 2230, continua em posição, fala mais um período de esposa, 0, ONU 1. Zero, ONU 1 e nasce esposa, fala 3 anos. Yeah, direto a Alagoinha do Bravo Chilindro. Direto 4050, Crua de Alagoinha, Bravo Chilindro. Major Algum 1885, uma milha do Índia Serra, na sua escuta. 1885, transportado. Os autorizados estão a 0, dentro do 1-0-0-0-0. Ok. Os autorizados estão a 0, é o 1885. Thank you. Então, voo no ótimo para 3, 4, 5. Segunda máquina em fase, informa o tráfego, 11 horas, 9 milhas, com o sudoeste. Mantendo o nível 090, resposta, ele diz que o radar encerrado chame o Miguel na proteção 2021. Obrigado, número é 060. vocês na frequência do norte do sinal mais frio. Salvador, boa tarde, eu moro 64, passando aí da Serra. tem aqui sobre o radio de ouvido lá, uma senha mil técnica, radio na serra, forte, tira o farol da barra. Alô, ótima criança, tá tudo bem com vocês, né? Direto e fácil, desça e mantenha atingir 3 mil pés, ajuste 109. Número 3 na aproximação, mantendo o máximo 2209 em cada revestida. Zona 097, deixa para 2010, ajuste 1091.

fazer você já. Aqui 4462, estamos estabilizados. Chanel é 142, Chanel 125, frequência 12545, alterna 12685. Passa no Monte Delta, direção a lateral de acostamento, direita, broa 230, limitado pela magnética 0905. Para 3, metais. 3, 1, 46 para o localizador, sobre direita para 1, 3, 0, informe estabilizado. Passa no Norte Delta, número 4, na aproximação, tráfego procede posição de 11 horas, 1,5 milhas, como sudeste, até o 72, cruzando 0,50 litros. 3231, tráfego procede posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, lembrar 190, cruzando 3,110 litros. Direto a bordo. Direto a bordo, 230. Até 6, Romeu, CNH 10011. Alimento Delta, cuja esquerda, proa 215, orientado pelo localizador. Eu sou uma terra 4-3, ajuste 9-0. Excelente, 3-2-1, chame centro Recife, cruzar em chama 2-0, alterna 1-2-8-8. Delta, redução de velocidade para 1-0-9. 2-2-3-1, autorizado 2-3. Caminha 2, chame pelo Salvador, frequência 1-1-8-9-5. Delta, redução de velocidade para a destinação final. Leste final, chame o turno, frequência 1-8-5. 3 1. Alguma parte, líder direita, chama só aluno do João no decimal 9.